O nome dela é Vitinho. O nome dela é Vitinho, menino que tem 3 empregos. André Cedeas, o moral de Bico Ara. Ela diz que sou safado e que eu sou vagabundo. Tá na grife. Ela diz que sou safado, Andy. Diz que sou safado e que eu sou vagabundo. Senta, Carol, Eduardo Swing Gueto. Senta, Carol, rei do tênis. Senta, Carol, pro maloqueiro puto. Senta, Carol, é agora. Liga o time. Senta, Carol. Senta, Carol, pro maloqueiro puto. Senta, Carol. Alô, Alisson, alô, Sirlene, saudade, um beijo. Jojão, não viu o Jojão ainda? Tá aqui o Jojão da 300? Jojão da 300! Senta, Carol, Jojão! Alô, Raimundo Veras! Senta, Carol, pro maloqueiro puto. Tá com saudade do Goni, Jojão! Senta, Carol, pro maloqueiro. Vai sentando, vai descendo, vai sentando, vai descendo, vai sentando, vai descendo. Tá escondido, né, Jojão? Pro maloqueiro puto. Senta, Carol. Pula swing. Bela grife. Ô Bárbara, um beijo. Valeu, Bela grife, é nóis. Danilo Cedejo Moral, não de plantão gelado. Aretão, mineradora Veneza, Londrina de Caxias. Maloqueiro puro.